Você curtiu? Você gostou? Oh yeah! Essa é a sua sintonia, a sintonia dos grandes sucessos. A rádio que eu amo. Apoio cultural. Essa é Eletromóveis, todo mundo vai comprar. É um São João de preço baixo, venha economizar. O menor preço, o melhor prazo da cidade. Aqui tem variedade, não tem nem comparação. Esse São João em Gessé Eletromóveis, 12 vezes vou comprar. É a loja do povo. Eita! Em Gessé Eletromóveis, todo mundo vai comprar. É o São João de preço baixo, venha economizar. De preço baixo tem um bom atendimento, eu já comprei, eu recomendo, venha economizar. Esse São João deu show de economia, toda hora, todo dia, uma super promoção. Você procura qualidade, variedade e os melhores preços? Então, seu destino é a Buritir Imports. A loja Buritir Imports São Rafael conta com uma grande variedade de produtos como caixas de som, rádios, receptores digitais, carregadores, cabos, bolsas, utensílios de cozinha, ventiladores, smart TVs e celulares. Venha nos fazer uma visita e conferir todas as nossas ofertas. Estamos localizados na Avenida José Pedro de Azevedo, número 119, próximo à loja da Rosana. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas promoções e novidades. Arroba Buritir Import SR. Esperamos por você. Bora conectar esse povo com a tradição? Bora, Thiago! Vem-se embora, brincar no São João. Vai ter música, vai ter filme, com a melhor conexão. E aproveite fibra ótica de 600 mega por R$79,99. E streams de música e vídeo inclusos pra animar sua festa. Vai que vai. Precisando de gás de cozinha ou água mineral? Geralmente acaba naquele horário que ninguém espera, né? Ligue para o Doco. Entrega em sua residência imediatamente. Ligou, chegou. 988-374629. Supermercado à Vistão. Aqui tem preço baixo de verdade, para comprar com mais comodidade. Vem pro Avistão, variedade, mais qualidade. Supermercado Avistão conquistou a cidade. Vem no Supermercado Avistão, o cliente é bem atendido. É o seu supermercado preferido, é o seu supermercado preferido. É o bom vizinho, aqui tem melhor preço garantido. É o seu supermercado preferido, é o seu supermercado preferido. Supermercado Avistão, o lugar que você economiza. Preço baixo, melhor atendimento da cidade. Produtos de qualidade, variedades de domingo a domingo. Tem a melhor equipe disponível para lhe atender. Rua Presidente Café Filho, em frente à Escola de Paula. Contato 98765-7247. Supermercado Avistão. Você Você tá pensando em comprar celulares, relógios, capas, películas e aproveitar a melhor assistência técnica da região? Então vem pra loja mais completa do Vale. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não, viu? Aqui tem é promoção, variedade e aquele precinho que cabe no seu bolso com as melhores marcas. Tem Samsung, Motorola, Xiaomi, iPhones e muito mais. E o desafio continua. Se encontrar Xiaomi mais barato por aí, a gente cobre o preço da concorrência. Agora, se o seu celular quebrou, trincou a tela, travou, não responde mais nada, vem pra Judson Celular, aqui a gente resolve. Temos também relógios das principais marcas, Tecno, Oriente e Champion. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não, viu papai? Avenida Senador João Câmara, no centro de Açu. Casa do Controle, tudo em áudio e vídeo, controle de parabólica, receptores, Sky, motor de portão, câmeras de segurança e muito mais. Precisou montar ou regular sua antena parabólica? Ligue já, 9-86-33-32-76 ou 9-87-41-49-75. Aceitamos Pix e todos os cartões de créditos. Técnicos responsáveis, Janderson e Dedé Conrado, Rua Ronaldo Pinheiro Tavares, número 175, Centro de São Rafael. Depósito Império das Bebidas. Você encontra uma variedade de bebidas geladas e quentes, diversos tipos de cervejas em lata, long neck e sem álcool, cachaças artesanais e tradicional, vodkas, uísque das melhores marcas, vinhos, água de coco, água com gás, vários tipos de energéticos e refrigerantes. Você encontra também gelo, carvão e copos descartáveis. O Império tem a maior diversidade de bebidas da cidade. Venha nos fazer uma visita. Rua Professor Ferreira Jales, 50, Centro de São Rafael, por trás da Igreja Católica. Organização Paulo Valentim. A Vital Móveis está pronta para ajudar você a transformar sua casa em um ambiente acolhedor, cheio de estilo e conforto. Dê uma repaginada na sua casa com peças novas e modernas. Temos uma ampla seleção de produtos para todos os cômodos da sua casa. Desde sofás a salas de jantar requintadas, armários espaçosos a racks e painéis modernos. Temos tudo o que você precisa para inovar o seu lar. Além disso, você encontra lindas smart TVs de vários tamanhos, perfeitas para desfrutar de momentos inesquecíveis com sua família e amigos. E para tornar tudo ainda melhor, chegou novidades em cozinhas e mesas que certamente vão encantar todos os gostos. Transforme seu quarto em um santuário de tranquilidade com nossas camas confortáveis e guarda-roupas lindos e espaçosos. A Vital Móveis está localizada no coração da cidade, ao lado da Caerne. Consulte-nos pelo WhatsApp 981-17-38-49. Vital Móveis, o seu lar, o nosso compromisso. Você está procurando novidades e variedade? Então, não perca tempo. A loja Luiz do Ouro é o lugar certo para você. Estamos cheios de ofertas imperdíveis e uma ampla gama de produtos para satisfazer todos os seus desejos. Na loja Luiz do Ouro, você encontra tudo o que precisa, desde smartphones de última geração até TVs de alta definição, passando por uma vasta seleção de brinquedos, acessórios para celular, capas, películas, carregadores e muito mais. E não para por aí. Se você é apaixonado por eletroeletrônicos, som e imagem, veio ao lugar certo. Além disso, oferecemos uma incrível variedade de artigos para presentes, artigos esportivos e uma coleção elegante de relógios para complementar o seu estilo. Estamos localizados na Rua Juvêncio Soares, número 99, bem no centro de São Rafael. Venha nos visitar e descubra as surpresas que preparamos para você. Organização Luiz do Ouro e família. Só toca musicão. Nossa, Nossa FM. Mais sucessos, mais alegria. A música na medida certa. Programa Mega Hits.